da cidade eu vi alguém que não mais esqueci. Uma linda dama, senhorita, baby, por que foi que eu lhe encontrei? E não mais lhe esquecerei. No seu carro azul esporte, não tinha medo nem da morte, quanto mais de mim. Cadê você? Não sei porquê. Fiquei assim, baby. E eu fico a imaginar, eu na praia e você chegando para nos mostrar todo o amor que tem pra dar. Mas todo esse tempo foi, a senhorita se casou com um rico industrial. Hoje ela, eu sei que é baby de tal, mas não faz mal, baby de tal, não faz mal. Thank you.